0, autoriza a prog Lida. Pós 2 mil peça autorizado, prog Lida. 2 mil Lida, autoriza a prog. Sané 6201, chame Recife na frequência 125, decimal 1, secundária 133, decimal 25. 251 ainda, 3325. Muito obrigado, 6320. Bom, 1-8-8-4-4-1-5-0 agora, chame Recife na frequência 1-2-5-4-5, de secundária 1-2-6, decimal 8-5. 2-5-4-5, secundária Oscar Bravo, Solo 04, frequência livre, Sosmar. Bravo. Sim. 3897. Mais quanto? China 6259, Zulu confere, autorizado Guarulhos, nível 360, rota Pezulu 10, Papa Alfa Índia, direto Umbade, Pezulu 44, Pagog. Decola Leão no zero, primeira curva direita, saída da El, linha da transição Mótiva, transponder 5534, controle Salvador, 120, decimal 8. Utilizado Guarulhos, 360, peso Leão no zero, papo oficial, Fombagia, peso 44, Paboque. Colão no zero, curva direita, da El, linha da Mótiva, aciona 5534, controle 208, chame 6259, box 9. 6259, correto com o fechamento, pode pronto para o pushback. Correto, chamaria para o SPEC, Sané 6259, graças. Salvador, boa noite, voo no 645, com informação Zulu, estamos aqui no box 8, autorização para a vitória. Voo no 645, agora de cópia. Guarda. Aluno 645, autorizado Vitória, nível 360, rota Upper Zulu 44. Decola da 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, após voa direto Porto Seguro, onde intercepta a rota. Acione 5541 no transponder, controle Salvador 120, 8. Tá assim, então, Vitória 360, Brasil 44, decolada 10, curva direita por decolagem. Dael Leda, Porto Seguro. 5541, transponder, 208, controle, Gol 645. Gol 645, correto, reporte pronto, pushback. Contará. 4, complexo final, chame a Torre Salvador, 118, decimal 95. 295, Salvador, tá 3894. Salvador, boa noite, na 3897, passe nível no 60, chame agora o centro Recife na frequência 1251, secundária 13325. Tendo com o centro Recife, obrigado, uma boa noite, 3897. Solo 1-1, libere pressão direita e controle de solo 2-1-1. 2-1-1, 3-8, rádio 4. Salvador, uma boa noite, chama 3-8-9-4. 3-8-9-4, aqui tem a alta, aí pode ser esse bilhete. Alfa, limpa atrás da Juliette, 3294. Santa Juliette, o TAN 3894. TAN 3894, Juliette, portão 07. Confirma, portão, TAN 3894. Portão 07. Sete, Juliette, para 07, TAN 3894. Vai 5 no 8 para pushback saneamento. Luna 645. Observe o arpoisador que vai partir no 07 após iniciar e reporte para o stack. Postão 07, vai iniciar a reportar. Gol 645. Gol 1645, POB 116, 3 horas e 40, campeã. Gol 1645, livre taxa de abate no Índio, contestando no 0 Torre, 118, 95, ajuste seu time, estou no 0, 1020. Abate no Índio, contestando no 195, no 020, ajuste com o 1645. Salvador, Alta 3283. Boa noite. C3283 autorizado Brasília, nível de voo 360, rota pelo 197. Decola Loma 0, primeira curva direita, saída árvore, Lefa. Transponder 5546, controle de Salvador, 130, do final 8. 360, autorizado para Brasília, pelo 197, decola da 10, curva direita, árvore, Lefa. 5546, transponder 208, controle de 3283. Autorizado aliado e decolar pistão a zero, vento 1 a 8, 0 graus, notarias lá. Salvador, boa noite, Papá Romeu, Delta, Papá Foxtrot, tá com a informação Zulu. Papá Romeu, Delta, Papá Foxtrot, aciona identificação, está presente, está autorizado por hoje. IPAP, desça via para o nível 050, ajuste 1020. 050, 1020, voando IPAP, Delta, Papá Foxtrot. Controle, boa noite, é o ONU 645. ONU 645, contato radar na decolagem, sobre a via saída da EL para o nível 360. Subida via da EL 360, ONU 645. Salvador, boa noite, o Azul 2781, informação Zulu, autorização Vitória da Conquista. Azul 2781, autorizado Vitória da Conquista, nível 160, rota direto flor, direto Conquista. Decola da 1-0, primeira curva direita, saída árvore, Lefa, transponder 5525. Corrigindo, transponder 5552, controle Salvador 120, décima 8. 160, conforme a rota de plano de voo. Oplo, DTO, decola da 1-0, curva direita, árvore Lefa, 5552, controle 1208, azul 2781. 2781. Salvador, azul 2712. Confirme. Azul 2712. Prossiga. Nível 150 para Aracaju, ciente da informação Zulu. Confirme o horário. Para os 001. 00, ciente, aguarde mais 4 minutinhos. Somente ativa 30 minutos antes. Passou, já deve ser ativado isso. Confirme para o sol? O horário é o 00 da passada, senhorita. Nós estamos agora aos 28, ok? Ah, o 00 da passada. Gente, aguarde cota, por gentileza. Gente, melhor ao 00 dessa, né? Obrigado. Azul 2712, cópia? Pronto, cópia. Azul 2712, autorizado Aracaju, nível 150, decola da 110, primeira curva esquerda, saída Conde, Golf 677. Acione 0277 no transponder, controle Salvador 120, décima 8. 150 para Aracaju, decola da 10, curva esquerda Conde, transponder 0277, 208, controle Azul 2712. Somente confirmando, Golf 677, reporte com o ponto pushback, Alô 2712. Vai tomar para o pushback 2712. Orta, 3283. A bordo 65, 3 e 10, não tem a confirma. Tô 3283, vidro táxi via Índio, contestar na 0 Torre, 118 decimal 95, a gente tem o time pro na 020. Bom, 1645, passa o nível 170, chame agora Recife na frequência 1251, no secundário 13325. 1251, 3325, confirme. Salvador, chamé. 6259, está no norte, vem quem está lá. 6259, autorizado, reporte pronto, táxi. Senhora, táxi 6259. Romeu, Romeu fica bravo, prossiga. Chute 1020. Certo, chegada boa. Para 4000, com 1020 no ajuste. Vou Uno, Setter. Papa Romeu, Delta, Papa Fox, complete a final e chame torre 1895. 1895, grato. Controle, boa noite. 3283, Tatã. Tá, 3283. Contato radar na decolagem, suba via saída árvore. Transição Elefa para o nível 360. Árvore Elefa 360, via. Está autorizado 3283. Pistão no zero, vento no 60 graus, no 09. Livre pouso não no zero, Delta, com papo de cidade. Solo, Xana 629, está pronto, contato 145 a bordo, 5 horas de autonomia, está alternando o canhão. Xana 6259, livre o táxi, a parte 1 no Índia, ponto 0 no 0 torre, 1 no 8 decimal 95, ajuste altímetro, 1 no 0 20. Ele está 295, ponto 0, Xana 6259. 3283, pode voar, Elefa? Autorizado, Elefa, tá? 3283. Elefa, grato. O Romeu Oscar Bravo para decolagem ou para ataque? Ataque com certo, velho. Evita, sempre para decolagem. Flanca Bravo, fora do Salvador 36, controle de Salvador 108. 208, Bravo. Papá Romeu, Delta, Papá Fox, Trash, confirma o Pat. A última da Calima. Bravo. Noite, gente, prossiga o táxi via Alva e o portante da Juliette. O Delta Papa Fox. Decolado 39, controle de Salvador no 2019. 308-6218. Max Trato 2719, está com 61 a bordo, alterna Salvador, autonomia de 3 horas. 2712, está autorizado, táxi via Fátima 1, táxi da Índia, ponte espera pistão 0, chame torre 11895, ajuste no 020. 1020, atualizar táxi da ponte espera da 18, lá de 895, da 10, lá de 895, 2703, 12. Copar falso, se mantém a posição e aguarde. Azul, azul 2781 no pátio 3, pushback e acionamento em coordenação com a equipe de solo. 2781, autorizado pushback, pode pôr o táxi. Autorizado pushback, pode dar para o táxi, 2781. Patrulha Xana 6259, pode ler, vou a morte lá. Xana 6259, voe Leda, dá presente. Leda 6259. Tan 3283, chame Recife, na frequência 1260, alterna 1288. 260-288, grato. Romeu, Delta, Papa Fox, prossiga táxi via Pátio 1, reporte na Lima. Delta Cabral, frequência livre. Bravo. Espera da 10 pronto, 2712. 2712, da colagem autorizada no 0, 180 graus, 129. Teve a colagem no 0, 2712. Romeu Delta, Papa Fox, prossiga Lima, Mike, Quebec, na Quebec, chame a torre 118, decimal 95. Lima, Mike, Quebec. Gesta via para 2.000 pés, ajuste 1.020, está autorizado ILS, reporte estabilizado. Terceira via para 2.000 com 1.020, está autorizado, reportará estabilizado, gol 1705. Tá bravo, mais quilo para o táxi. Azul 2781, diga o táxi da parte 1 no Índia, posto carga na 0 torre, 118 decimal 95, ajuste altímetro 10020. Acho 1 no Índia, torre 295, 271, vê. 712. Um, 2712, contato radar na decolagem, suba via saída Conde para o nível 150. Para o 150, quanto possível, com referência, suba direto Conde. Após 2.000 pés, está autorizado direto Conde, azul 2712. Após 2.000 direto Conde, vem aqui. Salvador Delta, Papa Foxtrot, Taxiway Quebec, para cruzamento da... Alfa Oscar, cruzamento autorizado. Confirma Lima, autorizado o cruzamento. Autorizado. Trote, telegrama essa mensagem. Autorizado o cruzamento da Pote 5. Ok. Decolaram no zero, vento no 70 graus, 139. Salvador, boa noite, azul 271, ponte de espera no zero, pronto? 27-81, decolagem autorizada, pista no zero, no 70 graus, 139. Decolagem autorizada da 10, 271. Com a Inferno. Então, gente, então você prosseguiu pro 5, foi isso? Gol 1705, complete a final e chame por Salvador 118, decimal 95. Centro, completando 118,95, obrigado. Oxané 6259, chame Recife 1251, secundária 13325. 351-3325, 6259. Ok, guardando pistoleta, 705. Iniciando a corrida de decolagem, 2781. Sim. Eu acho que tem necessidade de um... Então, na papá, mantém a posição. Chama a torre em 118, decimal 95. Salvador, Delta, Papá, Foxtrot. Delta, Foxtrot, autorizado, até o Pat 4. É, o Pat 4. Boa, 705, pouso, autorizado, pistão no 0, no 80 grau, 139. Tá autorizado, pouso, no 705. Azul, 27, turno, decola, 249, controle, Salvador, 208. 208, boa noite. Então, vou indo pro ITAP, para interceptar a chegada da Mari, ajuste 1020, desça para 2000 pés. ITAP 2000-1020, se puder, voa, Duna. Autorizado por hoje, Duna. Opa, Duna, hoje é mesmo, obrigado. Salvador, boa noite, azul 2781, cruzando 1800. Azul 2781, no contato, radar na decolagem, mantenha a proa até 2000, após... Autorizado direto à vitória da conquista. taxa nível 160. Meu país 2000, autorizado de habilitada, confirma? Afirmo, radial 254. Ok, detalhe. Controle Salvador, o azul 2781. Prossiga. Livre da restrição do nível 110 a 15 milhas? Afirmo. Livre ascensão para o nível 160. 160, livre o 2781, obrigado. Já vimos coordenados, isso mais uma vez, Salvador, não. Criatura para quantas pessoas? Apenas 6. E o combustível qual é? Chama. Avigás ou BR? Quero ver. Okay. Pois não, quero ver, ciente. Muito obrigado. Zero 5, solo 5, 2, libere próximo direito, controle de solo 2, 1, 1. Liberando a próxima direita, 2, 1, 1. Logo 1705, Bruno. 1705, taxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, 1705. retorno 866, informo tráfego posição 1 hora, 31 milhas, rumo o posto, o ATR-72 passando 080 em subida. Não é conflito para o seu tráfego. Muito obrigado, vou no 866. Azul 2781, informo tráfego 1 hora, 30 milhas, rumo o posto. Point 737-800 passando uma centena indecida, não é conflito. A gente pisou com o tráfego 2781. Voo no 866, está autorizado ILS, reporte estabilizado. Está reportado, 866, obrigado. Alfa Salvador, boa noite, da 3197, informação Alfa, autorização Galeão. Então, 3197, a informação Alfa confere. Autorizado Galeão, nível de voo 360, volta para 9857, moço. Decola Loma 0, primeira curva direita, saída da El, Lida Irume. Transponder 5562, controle Salvador em 120, decimal 8. Autorizado Galeão, rota conforme plano, nível 360, aerovia inicial, Open November 857, Mouso. Decolando a 1-0, no perfil da El Leda Irume, o transponder 5562, controle 1208, 3197. 3197, correto, cotejamento, reporte pronto, pushback. Reportará, 3197. Localizador, 866, visual com campo. Boa noite, 66, complete a sinal e chame torre 1895. 1895, boa noite. Torre Salvador, 866 da Gol. Boa noite, 66, professor está precisando a zero. Ventou no 70 graus, 139. Entendeu, livre pouso no zero, com forte chiado, som do gol no 7, 866. 1168, voando na Prodimag, 7 dias até o nível 050.